Cristo é a beleza sublime da vida. Cristo é a esperança do homem na terra. Cristo é tudo aquilo que nós aguardamos. Ele é nossa ressurreição. Cristo é o esplendor tão humilde das flores. Cristo é passado, presente e futuro. Cristo é tudo aquilo que nós aguardamos. Ele é nossa ressurreição. Eis aí o homem sempre perto de você, com amor e ternura quer mudar todo o teu ser. Eis aí o homem e seu nome é Jesus. Por te amar de verdade, ele morreu em uma cruz. Cristo é o esplendor tão humilde das flores. Cristo é passado, presente e futuro. Cristo é tudo aquilo que nós aguardamos. Ele é nossa ressurreição. Eis aí o homem sempre perto de você, com amor e ternura quer mudar todo o teu ser. Eis aí o homem e seu nome é Jesus. Por te amar de verdade, ele morreu em uma cruz. Por te amar de verdade, ele morreu em uma cruz.